atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vêm me acompanhar. Piri, piri, piri, piri, gostou, rebola pra mim. Ela passa, ela passa, pode vir, você é sua menina. Piri, piri, piri, gostou, rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, pra mais uma rebolada. Piri, piri, piri, piri, você rebola pra mim. Ela casa, ela casa, dança você e a sua irmã. Piri, piri, piri, você rebola pra mim. Abracadabra, abracadabra, se marcar eu chego, choro. Na palminha da mão, que agora a mágica é diferente. Segura a varinha aí. Vamos lá, olha assim, ó. Eu balança. Piri, piri, piri, você rebola pra mim. Você rebola pra mim, ela casa, pode vir você e a sua irmã. Você rebola pra mim, abracadabra, abracadabra, se marcar eu chego, choro. Valeu, Munhoz e Mariano! Pedro Henrique e Fernando! O sucesso de Pedro Henrique e Fernando com Munhoz e Mariano e a varinha mágica lá de 2003 pra você matar a saudade aqui. Vamos dar sequência na contagem regressiva do top. Aqui, na nona posição, tá chegando agora Maiara e Maraísa com o Dilcinho. Top 30 Nejo. Posição 9. Libera ela. Hey, brother, você vai em outro. Eu balança. Piri, piri, piri, você rebola pra mim. Ela casa, ela casa, pode vir você e sua irmã. Você rebola pra mim, abracadabra, abracadabra, dá mais uma rebolada. Piri, piri, pim, pim, você rebola pra mim, abracadabra, pode vir você e a sua irmã. Piri, piri, pim, pim, você rebola pra mim, abracadabra, abracadabra, se marcar eu chego, choro. Sucesso de Pedro Henrique e Fernando com Munhoz e Mariano e a varinha mágica lá de 2003 pra você matar a saudade aqui. Vamos dar sequência na contagem regressiva do top. Aqui, na nona posição, tá chegando agora Maiara e Maraísa com o Dilcinho. Top 30 Nejo. Posição 9. Libera ela. Hey, brother, você vai enrolar. Quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Só ela. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto. Libera. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Libera ela. Deixa que vai, vai. mais no Top 30 Dejo. Rádio Cidade é muito mais rádio. Você sempre ligado. Em tempos de isolamento, a gente tá distante, mas sempre juntinho de você. Fique em casa para prevenir, mas não perca o pique. A dica da Zenir é que você pratique exercícios, leia livros, faça cursos virtuais e relaxe com uma boa música ou um filme. Para você ficar em casa conectado com o mundo, a Zenir tem celulares, notebooks e TVs super modernas, além de todos os eletrodomésticos e móveis para um isolamento mais confortável. O melhor tá aqui no Zap da Zenir. Fique em casa. O delivery da Zenir leva as melhores ofertas para você. Procure nas nossas redes sociais o Zap da loja mais próxima para você fazer sua compra com praticidade e sempre com o melhor preço. Zenir e você sempre ligados. Dr. José Orlando de Albuquerque, ginecologista e obstetra, com residência em ginecologia e obstetrícia, na Maternidade Escola Cis Chateaubriand, Fortaleza, Ceará. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco e curso de ultrassonografia na Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto, São Paulo. Realiza consulta em ginecologia geral, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, biópsia do colo uterino, vulva e vagina e consultas de pré-natal. Atendimento em Araripe às terças e quartas-feiras à tarde, na Rua Jesus Rodrigues da Silva, 101, próximo à Escola Profissionalizante. Contato 88 99454 9360. Atendendo também em Campos Salles todas as quintas-feiras à tarde e nas sextas, manhãs e tarde, na clínica do Dr. Paulo Ney, Rua Zeneias Arraes, 1340. Telefone 88 99427 0708. Doutor José Orlando Albuquerque, sua saúde em primeiro lugar. Opa, sou eu, Xande Avião. Deixa eu te contar, a internet aqui era cheia de problemas. Mas então eu conheci a Mob e tudo mudou. A internet tá turbinada. Turbine você também sua conexão com a internet do comandante. Conheça a Mob Telecom, a internet fibra ótica perfeita para você navegar, jogar e curtir com mais qualidade. Assine mobtelecom.com.br ou ligue 87-3894-2000. Mob Telecom. O dom de conectar. O coronavírus já causou muitos estragos. Em 1º de março, os Estados Unidos divulgaram 40 casos, com 8 mortes. Apenas 59 dias depois, já eram mais de 1 milhão de casos e 55.225 mortes. Isso não está longe de acontecer por aqui. Já são mais de 185 países contaminados, ultrapassando os 3 milhões de infectados, com mais de 228 mil mortes. Os números crescem rapidamente. Até 30 de abril, o Ceará já tinha 7.606 casos e 482 mortes. Das capitais do Brasil, a terceira mais afetada é Fortaleza, onde o nível de isolamento vem caindo. O isolamento é essencial para que o sistema de saúde consiga atender a todos. Se você não se isolar, a doença vai chegar no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Há pessoas morrendo desejando ter recebido esse aviso. Você não vai querer que isso aconteça no Ceará. Rádio Cidade, a paixão que virou mania. O seu feed é puro sucesso. Top 30 Nejo. Você ligado na melhor, é o nosso Top 30 Nejo detonando só as tops da semana. Simbora com a gente, Marcos e Belucci na oitava posição, certo e duvidoso. Top 30 Nejo, posição 8. Eu não sou o cara perfeito que você sonhou, exemplo de rapaz pra apresentar pros pais, mas sou o motivo do seu corpo em chamas toda vez que você suspira. Tá na sua cara que você tá contra o cara, mas não tá feliz, porque sou eu que tenho as manhas, comigo não tem rotina. É por baixo, é por cima, você sempre pede pis. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria estar. Fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria estar. Fazendo amor gostoso, revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama.

A gente tá embolando sentimento com tesão. Tá perdendo a noção. Combinado não sai caro. Mas meu coração entendeu errado. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua, nem fala eu te amo pelada. Amo pelada. Nada, nada, nada. Amiga, nada. Top 30 Nejo. Música. Posição 5. Eu não vou te olhar se não já era. O que a boca não fala, olhar entrega. O sentimento é forte, a gente nega. Se nossa pele acorda carente, à noite a cama é reincidente. A gente faz o que sente vontade, mas não fala o que sente. Olha o orgulho fazendo amor com a gente. Tô segurando o meu te amo até sair um da sua boca. Enquanto isso eu me contento com esse tiro e ponho a roupa. Seu corpo já falou gritando, descontrolado de prazer. Cabelinho em pé na sua pele, vai entregando você. Que não faz amor só por fazer. Acorda carente, à noite a cama é reincidente. A gente faz o que sente vontade, mas não fala o que sente. Olha o orgulho fazendo amor com a gente. Tô segurando o meu te amo até sair um da sua boca. Enquanto isso eu me contento com esse tiro e ponho a roupa. Som de Felipe Araújo, Reincidente, na quinta posição da semana. Na sexta teve Zé Felipe, na sétima teve o som de Henrique e Juliano e oitava com Marcos e Belotti. Bom demais, hein? Ó, aguenta aí, daqui a pouquinho rola mais sucesso. Daqui a pouquinho tem o ranking das quatro melhores pra você. Só as tops do momento. Top 30 Nejo. Rádio Cidade, sempre com você. O governo do Ceará criou o Plantão Coronavírus 24 horas. Uma rede de canais para atender mais de perto os cearenses. Se apresentar sintomas, mande mensagem para o WhatsApp 85-8439-0647. Você pode ser atendido por um profissional de saúde. Se tiver dúvidas, ligue para o Telesaúde 0800-275-1475. Estamos inovando para cuidar melhor de você. Governo do Ceará. Juntos podemos cuidar melhor do nosso estado. Quer levantar sua vida? Fale com nosso amigo Mudubim. Ovo de codorna, castanha e amendoim. Mudubim, é só ligar 99807-2647, na Travessa Milton Barreto 83, Centro de Campos Sales. As notícias mais relevantes. Mais relevantes. Entrevistas, comentários, análises, ponto de vista. Informação muito além da notícia, que ajuda a formar opinião com credibilidade e respeito ao ouvinte. Programa A Notícia do Ceará. Todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na sua Cidade AM 630. O que acontece no Ceará vira notícia aqui. Vira notícia aqui. Rádio Cidade. Rádio Cidade, a mais popular. A contagem regressiva das melhores da semana. Em Top 30 Nejo. Já de volta com o nosso Top 30 Nejo. Ótimo fim de pra todo mundo agora. É hora de conferir as quatro melhores. Quarta posição tá chegando Lauana Prado. Passarinho que voa. Top 30 Nejo. Posição 4. Passarinho que voa. Não quer saber de gaiola. Quanto mais você me aperta, mais me solta. Quanto mais você me cerca, eu fujo disso. Quanto mais você acelera, mais distante eu me vejo e me esquivo. Eu entro no amor como se entra no mar. Primeiro eu molho os meus pés pra só depois mergulhar. Não me segura que eu vou, mas vou querendo. Deixa a saudade chamar. Canta comigo, Hopiari, vem! É que passarinho que voa não quer saber de gaiola. É no céu que ele mora. Essa insegurança boba tá me fazendo ir embora. Tá quase na minha hora. E se não força, talvez eu more aqui. De gaiola, é no céu que ele mora. Essa insegurança boba tá me fazendo ir embora. Tá quase na minha hora de ir. Se não fosse, talvez eu more aqui. De ir. Se não fosse, talvez eu more aqui. Música. Posição 3. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Mas assim, primeiro lugar você dessa contagem, eu não quero te ver nunca mais. Você some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me perdeu. Mas assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem. Você é o terceiro que me perdeu. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Sertanejo, posição 2. Morei um tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco, o que eu penei pra te esquecer. Achei, tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Perdi tanto tempo pra se arrepender. Injusto agora. Esqueci você, sentindo esse papo de saudade sua. E continua, teve tanto tempo pra me procurar. Se dormia desde te ignorar. Sabe o que você faz com essa saudade sua? E continua, teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Saudade sua, me continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Você dormia desde te ignorar. Sabe que cê faz com essa saudade sua? E não continua. Apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não confessa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. E continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Dormia desde te ignorar. Sabe que cê faz com essa saudade sua. E continua. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. E continua. Teve tanto tempo pra me procurar. E dormia desde te ignorar. Sertanejo, posição 1. Eu te quero mal, tô aqui na torcida. Que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo. Que tenha pôr do só banho de chuva e vento na cara. Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais. E muito mais. Amar é deixar ir, é saber sair de cena, é ficar longe pra não te causar nenhum problema. Amar é deixar ir, te desejo bem e só, e que tenha uma boa memória, só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor. Oh, oh, oh. Abençoar sua vida. Não pense que eu te quero mal. Tô aqui na torcida que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo, que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara. Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais, amar é deixar ir, é saber sair de cena, é ficar longe pra não te causar nenhum problema. Amar é deixar ir, te desejo bem e só, demora só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor. Oh, oh, oh. Boa memória, Luan Santana, primeira posição desta semana aqui no Top 30 Nejo. Segunda, se curtiu o som de Gustavo Lima. Na terceira, Marília Mendonça. E quarta, Lauana Prado, fechando assim o nosso Top 30 Nejo de hoje. Forte abraço para todo mundo, fica com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau. O Top 30 Nejo fica por aqui. Ótimo final de semana e até a próxima, pessoal. Top 30 Nejo. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz. Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Atenção! Azemir Móveis e Eletros informa. Em virtude de várias solicitações por parte dos nossos clientes para efetuarem o pagamento do Carnê Zemir, informamos que a nossa empresa criou um canal de fácil atendimento para prestar orientações de como realizar os pagamentos do Carnê Zemir. Entre em contato com a nossa central pelo telefone 0800-275-5700. Repetindo, 0800-275-5700. De segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Zemir, o melhor está aqui. Em Campos Salles, dispomos do melhor atendimento em cardiologia. Realizado pelo Dr. Ananias Arraes, cardiologista formado no INCO-USP e ecocardiografista formado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, com título de especialista. Atende na Cardiocare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz, realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapa. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 992-940199. Autoescola Principal, excelente atendimento, moderna e atual. Aproveite 2020 para realizar seu sonho. Aproveite 2020 para realizar seu sonho de aprender a dirigir e conquistar sua INEP-CNH. A Autoescola Principal convida você para conhecer as vantagens disponíveis em todas as categorias de habilitação. Temos preços facilitados com parcelamentos no carnê ou no cartão. Sendo agricultor, não paga as taxas do Detran. A Autoescola Principal tem sede na Rua João Severo Cortes, número 1171, no centro de Campos Salles, e unidades de atendimentos nas cidades de Araripe, Salitre e Potosí. Altengi e Antonina do Norte. Celular e WhatsApp 99300-0393. Telefone fixo 3533-1803. Autoescola Principal. Há 7 anos garantindo satisfação de seus clientes e conquistando excelentes resultados. A organização é dos irmãos Tiago Souza e Fábio da Autoescola. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com as novidades. Além da Farmácia Popular do Brasil, que é uma parceria entre a Farmácia Norões e o Ministério da Saúde, que lhe oferece medicamentos de graça, a Farmácia Norões conta também com os BPMs, que é uma parceria entre a Farmácia Norões e os mais conceituados laboratórios que atuam no Brasil, oferecendo medicamentos com até 80% de desconto. Você precisa de algum remédio? Vá até a Farmácia Norões e veja se o seu medicamento está incluso na farmácia popular ou nos BPMs e aproveite bem estas vantagens que só a Farmácia Norões trouxe especialmente para você. A Farmácia Norões fica na rua Valdemar Falcão, 440, aberta das 7 às 22 horas, exceto aos domingos. Recebemos todos os cartões de crédito, fazemos entrega em domicílio, vende cartões das operadoras TIM e Claro e atende aos pedidos de medicamentos pelo Disque Saúde, 3533-1152, 99961-5130 e 99282-1140. Farmácia é Norões, que tem tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Sales, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99959-6174. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. A partir de agora, aqui na Rádio Cidade. Cidade. A música que o povo gosta. Prega. Mais uma vez volto a escrever para dizer o quanto te quis. O toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Paradão Popular 630. O amor já era, felicidade voou. Cidade. O egoísmo impera. A música que o povo gosta. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. O melhor do brega. Chagas Souza é Paradão Popular 630. Cidade Brega. Olá amigos, muito bom dia Campos Sales, bom dia região do Cariri Oeste, bom dia meu imenso querido Nordeste brasileiro. Começando pela Rádio Cidade, mais um programa Paradão Popular, músicas do passado de presente para vocês. Na ausência ainda do Chaga Souza, estamos aqui para te fazer companhia até as 10 horas, viu? Trazendo muita música boa para vocês, músicas do passado de presente, tá bom? Estamos chegando nesse sabadão, dia 11 de julho de 2020. Hoje é lembrado o Dia Mundial da População, né? Hoje é lembrado também o Dia de São Bento. 7 horas e 10 minutos. Dentro do nosso programa tem muita música boa, informações e, claro, tem também a sua participação. E você pode participar através dos nossos números 3533-1188. Esse aí é o nosso fixo, tá bom? Tem também o nosso TIM, que é o 99701-5771, tá bom? Não quer ligar? Deixa uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99701-5771.

nada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me engana, me esconde a verdade. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia. Eu te tenho todo dia, que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes, pelo menos um instante. Quero ter você aqui. Cidade. Indo mais longe. Longe. Pra ficar mais perto de você. Inscrições abertas para o processo seletivo 2020 no Polo Unip EAD Campos Sales. Venha conferir nossas ofertas exclusivas para este ciclo. Descontos de até 50% nas mensalidades. São mais de 35 cursos, entre eles administração, serviço social, educação física, pedagogia. Corre e faça sua inscrição pelo site www.unip.br/EAD ou ligue 992379484 ou 99438-9084. O Polo Unip EAD Campos Sales está localizado a Carneiro de Mendonça 247 Centro, em frente à Praça da Farinha. No Sacolão Avenida tem promoção. Opa! E essa está demais. Confira. Arroz Olivo, R$2,99. Arroz Caçarola, R$3,09. Arroz Kika, R$3,09. Café Quimimo, R$3,89. Óleo Soia, R$4,49. Massa de milho, Clara Mil, R$1,09. Molho de tomate, Fujini, R$1,09. Milho verde predileto, sachê, R$1,99. Margarina Claybon, 500 gramas, R$3,19. Margarina Claybon, 250 gramas, R$1,59. Aveia Yoki, R$2,09. Composto lácteo que vale, R$2,29. Biscoito recheado Mauricéa, R$0,99. Temos legumes em promoção. Temos batatinha, cenoura ou beterraba, o quilo por apenas R$2,99. E tomate, R$3,89 o quilo. Promoção que é promoção, é no Sacolão. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Promoção válida enquanto durar o estoque. Olá, cliente amigo Mega Central Construções. Diante da triste pandemia que tem nos causado transtorno e obedecendo o decreto estadual, bem como o decreto municipal, estamos atendendo nossa clientela via televendas. É prático, é rápido, é seguro, é só ligar. A nossa equipe está disponível das 7h30 até as 17 horas, pronta para te atender no WhatsApp, no Instagram ou pelo nosso telefone. Nosso número é o 99617-3483. Que Deus, na sua infinita misericórdia, guarde nossos lares e famílias. A organização é do nosso amigo Saulo. Mega Central Construções, sempre à frente. A

Agora são 7 horas e 41 minutos aqui na cidade. Muito bom dia para você que está acordando agora. Estamos apresentando o programa Paradão Popular. Músicas do passado de presente para vocês, tá bom? Vamos até as 10 horas trazendo muita música boa. Daqui a pouquinho vamos trazer informações também para vocês aqui no nosso programa. Tá na cidade, tá na boa! Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. A goma é um alimento versátil, prático, com poucas calorias. Não contém glúten e é livre de gorduras e açúcares. E para os atletas, é um excelente pré-treino e pós-treino. Insira já esse alimento na sua dieta. Em Campos Sales, você encontra goma fresquinha, prontinha para os seus preparos no ponto da goma. E ainda, você encontra ovos caipira, puba e também deliciosos queijos e nata para deixar a sua comida mais deliciosa. Venha já para o Ponto da Goma, Rua Coronel Baleco 701, no centro da cidade. Experimente já a melhor e mais fresquinha goma da região. Dragão Moto e Autopeças, a loja mais completa para seu carro e sua moto. Dispomos de várias peças, acessórios e serviços especializados. E agora com uma super novidade. Trabalhamos com retífica de motor com serviços de cabeçote, blocos, virabrequim, alinhamento de biela e muito mais. Estamos localizados na Francisco da Chagas Arraes, 16, Centro, Campos Sales, Ceará. Dragão Moto e Autopeças, o melhor para sua moto e seu carro está aqui. Fone 88 99645-0109 ou 99242-8461. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Uma rádio como as outras gostariam de ser. A música que o povo gosta. Prega. Paradão Popular 630. Voltei, mas encontrei um outro alguém no meu lugar. Eu sofri tanto e não deixei de te amar. Pensei que tu também não fosse me esquecer. Voltei, por Deus eu juro, meu amor, ainda te amo. Fui enganado e é por isso que reclamo. Mas se reclamo é porque existe amor. Agora irá comigo para sempre este desgosto. Olha que o pranto está molhando no meu rosto. E quem te ama diz adeus e vai embora. Voltei, mas encontrei um outro alguém no meu lugar. Eu sofri tanto e não deixei de te amar. Nunca pensei que você fosse me esquecer. Voltei, por Deus eu juro, meu amor, ainda te amo. Fui enganado e é por isso que reclamo. Mas se reclamo é porque existe amor. Agora irá comigo para sempre este desgosto. Olha que o pranto está molhando no meu rosto. E quem te ama diz adeus e vai embora. Agora irá comigo para sempre este desgosto. Olha que o pranto está molhando no meu rosto. E quem te ama diz adeus.

esqueceu que nesta vida um amor só se paga com amor. Você curtindo aqui mais uma sequência no nosso programa. Agora são 8 horas e 1 minuto aqui na cidade. Muito bom dia para você que está acordando agora. Estamos apresentando o programa Paradão Popular. Daqui a pouquinho muitas informações e também atendendo a solicitação dos ouvintes. Você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 99701-5771. 8:01, hora certa, Zener Imóveis.

8:06, daqui a pouquinho muitas informações para vocês aqui no nosso programa. A partir das 10 também tem informações no programa A Notícia do Ceará. Estamos aqui atendendo a solicitação dos ouvintes. Quem está ouvindo é a Jaqueline, né? É, pedindo música, oferecendo para sua tia Lenilda, né? Sua mãe Maria do Socorro, seu pai Jesse e seus primos, né? A gente agradece de montão pela sua companhia. Quem está ouvindo aqui o nosso programa também é a Francidalva lá do sítio Boa Sorte. Está parabenizando sua irmã, que está completando o ano hoje. E recebe os parabéns da Francidalva também, da sua irmã Eliane. É aniversariante, né, Eliane? Lá do sítio Boa Sorte. Receba os parabéns da Francidalva, da sua mãe. Receba também os parabéns de todos os familiares. Receba também de todos que fazem a Rádio Cidade. Quem está ouvindo também o nosso programa é a Isnara lá no sítio Roncador Salitre, né? Toma boa de Salitre, também ouvindo aqui o nosso programa. Tem gente também em São Paulo aqui também ouvindo o nosso programa, a Rita, né? A Rita, né? Está aí mandando um recado para o José Henrique de Alencar, né? É a sua comadre Rita, viu? Tá mandando um abraço aí para todos aqui em Campos Sales, tá bom? Vão participando através do nosso WhatsApp, que é o 99701-5771. Vamos aqui com mais uma solicitação. Alô, bom dia. Oi, Júlio Moreno, meu bom dia. Aqui é Maria Cavalcante, do bairro Batalhão. Eu quero que você passe os parabéns para a Vitor e a Vitória, que está aniversariando. Desejo tudo de bom para eles, que Deus abençoe eles. Eu peço que você toque a música de José Orlando. Parabéns para você. Tenha um bom dia. Receba também aqui os parabéns de todos que fazem a Rádio Cidade. Agora 8:08. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje é um dia tão lindo. Meu amor está sorrindo. Seu presente vou lhe dar. Com a maior satisfação que eu lhe dou meu coração. E vamos festejar. Parabéns. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje é um dia tão lindo, meu amor está sorrindo, seu presente vou lhe dar. É com a maior satisfação que eu lhe dou meu coração e vamos festejar. Parabéns. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você. Deixe o seu coração falar mais alto. Controle seu sentimento, pare e pense mais. Não quero um compromisso me apertando o peito. Essa dor dentro de mim pode não ter jeito. Não quero um compromisso desse jeito. Eu sei que você me ama, mas não é direito. Não é direito você me falar que vai embora e vai me deixar. Não é direito sair por aí possa te fazer feliz. Deixe o seu coração falar mais alto. Controle seu sentimento, pare e pense mais. Não quero um compromisso me apertando o peito. Essa dor dentro de mim pode não ter jeito. Não quero um compromisso desse jeito. Eu sei que você me ama, mas não é direito. Não é direito você me falar que vai embora e vai me deixar. Não é direito sai por aí procurando alguém que possa te fazer